OTT. Contigo chica caliente perdí toda la razón. Tú solo un disparo.

Tirando tudo na vida e o mais que consigas, mas não

você em outra mesa acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te vê um dia. Sou português, sou português, sou português. à perdição, ao português de coração. Quantas lágrimas chorei. imaginar. Da minha frente eu quero passar, pois o samba está animado e o que eu quero é sambar. Chegue no final. Oh, oh, ai, ai, oh. Oba, oba, oba. Ai, ai, ai, oh. Oh, oh, ai, ai, ai, oh. Oba, oba, oba. Já não caímos nisso, mas nós mulheres já...

As canções que eu não cantei por ficar. Nasci nas terras do Minho, filha do

C'est sur le 96.2 FM. Vasco.

11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Esta hora que está marcada a atualidade, Mário Rui Cardoso. O diário russo Kommersant diz que o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, continua sob investigação. A Alemanha garante que está pronta para enviar mais 4 mil...